Não sei aqui de novo, brincando de me deixar louco. Te juro, não levei a sério, e mesmo sem querer eu quero sentir o gosto da sua boca, e mesmo se tiver em outra, tô nem aí, amor. Tô nem aí se vai me ligar no outro dia quando acordar. Tô nem aí se vai querer me ver, mas essa noite eu só quero você. Tô nem aí pro que eles vão pensar. Se perguntar, a gente só ficou. Se perguntar, a gente fez amor. E daí? E daí? Que é que tem? Que é que tem? Se você quiser, me ajeito do seu jeito. Oh, oh, oh. A gente se mata de amor e desejo. Oh, oh, oh. E pra ficar bom, fica tudo perfeito. As estrelas no céu e o seu beijo de mel. Vai, Gaiteiro! Oh, oh, oh. Tô nem aí se vai me ligar no outro dia quando acordar. Tô nem aí se vai querer me ver, mas essa noite eu só quero você. Tô nem aí pro que eles vão pensar. Se perguntar, a gente só ficou. Se perguntar, a gente fez amor. E daí, e daí? Que é que tem? Que é que tem? Se você quiser, me ajeito no seu jeito. Oh, oh, oh, oh. E a gente se mata de amor e desejo. Oh, oh, oh. E pra ficar bom, fica tudo perfeito. As estrelas no céu e o seu beijo de mel. Se você quiser, me ajeito no seu jeito. Oh, oh, oh, oh. E a gente se mata de amor e desejo.